igreja remida e lavada no sangue, aleluia, e lavada no sangue, no sangue da cruz. Os santos vão voar, voar, voar, o coral vão cantar, cantar, cantar, que maravilha lá no céu. Tão lindas, agradecendo a vitória final, e todos juntos cantando bem alto: vencemos com Jesus. Já posso ver as crianças cantando, e a mocidade ao rei exaltando, e os irmãos se abraçando e chorando de alegria. Tão lindas, agradecendo a vitória final, e todos juntos cantando bem alto: vencemos com Jesus. É aí que vai ser glória, quando o grande Deus se apresentar. Veremos face a face, ele a cada um vai abraçar. Todos os que aqui vencerão, ele ali vai coroar e dirá: filhos para sempre, unidos vamos ficar. Só vai ser alegria, oh, aleluia. Só vai ser alegria. Nossa entrada no...